E estudantes. O projeto prevê indenização de R$ 100 mil para as famílias dos mortos e de R$ 50 mil para os sobreviventes que ficaram com sequelas. Não repara a dor dos parentes, mas é uma maneira de amparar as famílias, de acordo com o autor. Ao público. O projeto que prevê indenização para ser aprovado tem que passar por 3 comissões permanentes da Câmara e só precisa ser analisado pelo plenário se houver recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Murani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Acesse e curta a página da Rádio Tropical Gospel Curitiba no Facebook e fique por dentro da nossa programação. 20 horas e... A saúde do Paraná está recebendo uma injeção de energia. São 41 hospitais públicos e beneficentes que terão troca de equipamentos e a instalação de geração própria. 35 milhões de reais investidos pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, regulado pela ANEEL, para melhorar a eficiência no consumo da energia elétrica e dar mais saúde financeira aos nossos hospitais. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Vem aí, a caminhada da fé. Sacrifícios que geram milagres. 35 quilômetros de caminhada com os pedidos até o Santo Altar no Monte da Oração. Deus está preparando algo grande para a sua vida. Aguarde. Saída da sede mundial das igrejas Visão Missionária, Rua Anne Frank, número 4209. Continue ouvindo a Tropical Gospel. Já já estaremos de volta. Queridos e amados ouvintes, nós estamos neste exato momento na Rádio Tropical 1320. Esta é ZYJ255. Rádio Tropical Gospel do Paraná, 1320 kHz. Estúdios localizados em Curitiba, 24 horas no ar. Estamos também na internet www.radiotropicalgospel.com.br, na plataforma de aplicativos. Rádio, informação e alegria. Rádio Tropical Gospel, Curitiba, Paraná, Brasil. Conexão com a Rádio Nacional AM 790. ZYJ 337, Rádio Nacional de Comunicação AM 790, operando com 10 mil watts de potência. Direção geral Márcio Araújo, sempre com você. Senhor, amados irmãos e amigos, aqui é o missionário Alexandre da Rosa, passando aqui, amados, para passar o Pix na nossa igreja Visão Missionária do Banco Bradesco. Há muitas pessoas que querem o Pix do Banco Bradesco. Então, anote aí para você ajudar nas construções, nas suas ofertas, e lá já vai constar o seu nome para nós já colocarmos na oração, tá bom? É o Banco Bradesco, o Pix é, note o Pix aí, 41 991 41 1321, tá? É o número do celular, então é 41 991 411 321, para ser mais fácil, tá bom? Vamos repetir novamente o Pix, 41 991 411 321, tá bom? É do Banco Bradesco, a nossa agência 2037, e a conta corrente da igreja para ajudar na obra é 21 920-7. Que Deus recompense vocês, que Deus abençoe ricamente os nossos queridos irmãos que estão ajudando na obra de Deus. E depois nós vamos passar os nomes aqui e a oração de todos os irmãos que têm ajudado nos projetos, na obra, na rádio e também nas nossas construções. Deus guarde a todos. Obrigado, em nome de Jesus. Graça, o que seria? partir de agora, a Rede O Semeador apresenta, o missionário Alexandre da Rosa, presidente das igrejas Visão Missionária. Aproveitar que os irmãos estão de pé para nós lermos a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, amados irmãos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo de número 7 em diante é o texto que nós vamos ler nessa noite, com o tema Saia da Janela. É o tema da palavra. Diga para o seu irmão: saia da janela hoje, senão você vai cair. Atos capítulo 20, verso 7. Glória a Deus. Atos 27 nos diz assim: e no primeiro dia da semana, num domingo, ajuntou-se os discípulos para partir o pão, para participar da Santa Ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Pregador da noite era o apóstolo Paulo. E prolongou a prática até a meia-noite. A mensagem, irmãos, foi até a meia-noite. Estou pensando hoje nisso. O versículo 8 diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Tem que ter luz, né, irmãos? Trevas, nós já saímos das trevas e fomos para a luz. Versículo 9: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, diga, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ressuscitou, né? E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Até o amanhecer, o culto continuou, irmão. Fizeram uma vigília ali. O povo ficou tão maravilhado com a ressurreição que ficaram até na vigília ali, irmãos. Olha só. E assim depois ele foi, ele partiu, ele foi viajar, né? E o versículo 12 fala: e levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados, né? Ficaram alegres. Diga assim: Senhor Jesus, fala em meu coração através da tua palavra. Senta um pouquinho, amados irmãos. Senta um pouquinho, diga glória a Deus. Dai glória a Deus, igreja. Irmãos queridos, quem não gostaria de ter num culto de Santa Ceia esse pregador, o apóstolo Paulo, pregando a palavra de Deus? Não era qualquer um que estava pregando ali naquele dia, naquela noite. Era o apóstolo Paulo. Mas havia ali um membro, um jovem, Eutico, que foi atraído a sentar na janela. Interessante que Paulo reúne a igreja para um culto de Santa Ceia, como nós. Os crentes querem participar da Santa Ceia. E o que me chamou a atenção aqui é que o povo não arredou o pé até a meia-noite. A Bíblia diz que o sermão de Paulo, ele estendeu até a meia-noite. E o povo ficou ali ouvindo a palavra. Não só até a meia-noite, depois da ressurreição, ficaram até o amanhecer. Ou seja, nós tínhamos uma geração que tinha sede da palavra. Era um povo que amava a palavra. O povo que tinha prazer de ouvir a palavra. Diferente da nossa geração. Vivemos um tempo que essa geração pela qual vivemos prefere mais entretenimento do que ouvir a palavra. Hoje nós vivemos uma geração, irmãos, que prefere ficar 3 horas ouvindo música na igreja do que ouvir a palavra. Vivemos uma geração que não consegue ouvir 1 hora de mensagem, já fica agoniado. Vivemos uma geração que se cansa a ouvir um sermão. Vivemos uma geração que se cansa em ouvir a Bíblia. Mas, irmãos, para entretenimento e shows, e parede preta e luzes, e batucada e música, é 3, 4 horas. Nós precisamos voltar a ter sede da palavra de Deus, como essa igreja. Eles não fizeram cara feia, porque Paulo alongou o discurso. Eles não ficaram murmurando, porque Paulo foi movido por Deus e foi até a meia-noite. Hoje nós notamos que as pessoas não têm sede mais da palavra, não lê mais a Bíblia. Vivemos em culto superficial, cultos que é só barulho, cultos que não tem mais conteúdo. Veja que coisa tremenda, aqui ninguém levantou, irmãos. Aqui ninguém saiu para ir embora. Aqui ninguém ficou inquieto. Todos estavam comendo a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! As pessoas estavam focadas na palavra. Hoje as pessoas não têm sede da palavra. Na hora da mensagem se levantam, na hora da mensagem conversam, na hora da mensagem não focam. Tem gente que vem para a igreja para outras coisas, mas não para se alimentar da palavra. É os crentes janela. Eu digo aqui, resolve ir para onde? Para a janela. Isso é um problema, porque janela não é lugar de sentar, irmãos. Porque você fica parte do seu corpo dentro e parte do corpo fora. Ou seja, simboliza que você está em cima do muro. O corpo dentro, mas o coração fora. Assim tem muitos cristãos que o corpo até está dentro da igreja, mas o coração está lá fora, vendo o que está passando pela janela. Ou seja, Eutico está no lugar certo. Eutico estava no lugar certo, dentro da igreja. Mas o problema é que as atitudes de Eutico eram erradas. Não adianta você estar no lugar certo com atitudes erradas. Não adianta você estar dentro da obra da casa de Deus, mas tendo atitudes erradas. Não adianta você estar no lugar certo, mas não vem para adorar, vem para namorar. Não adianta você estar no lugar certo, mas vem para passear. Não! Aleluia, lugar da igreja não é para namorar, não é para passear, não é para conversar, nem para falar mal do seu irmão. Lugar da igreja é para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga para ele agora: saia da janela. Janela tem os seus benefícios, irmãos. Janela tem os seus benefícios, ela traz brisa, está dentro da casa. Janela, ela ajuda a iluminar o quarto. Enfim, janela tem os seus benefícios. Janela serve para muitas coisas. Muitas coisas, menos para sentar e ouvir a palavra. Quem está sentado em uma janela não está nem dentro e nem fora. Esse é o problema de muitos cristãos, janela. A gente chama esses cristãos de crente Raimundo. Perdão se tem alguém aqui que o seu nome é Raimundo, mas é algo ilustrativo, né? Que é crente Raimundo? É um pé na igreja e um pé no mundo. Entendeu ou não? É o crente morno. É ter um pé na igreja e um pé fora. Entendeu? Não está de todo dentro. Ele está na janela. Parte dentro e parte fora. Ele não se decide, irmãos. Eu digo, prestava atenção no que Paulo pregava e ao mesmo tempo olhava para fora. Então, qual é o primeiro perigo da janela aqui, missionário? Porque tem muitos crentes que caem, que morrem, porque eles estão na janela da distração. Eutico caiu e morreu porque estava na janela da distração. Ele não focava no culto, ele não focava na palavra. Tinha algo que o distraía lá fora. Vocês estão entendendo? E quem fica na janela da distração acaba dormindo um sono profundo. E essa é a pergunta que Deus faz para você aqui hoje. Por que que você não está de todo dentro? Por que que você não se firma na presença de Deus? Por que que você não está firme na presença de Deus? O que é que está te distraindo? É aquelas mensagens do WhatsApp que estão distraindo a sua fé? Que você não se firma no grupo? Hein? Que você não se firma no cerco de oração? Que você não fica firme na mocidade? O que é que está te distraindo, irmão? É as redes sociais? O que é que está te distraindo? É aquele drama que te prende. Você não tem mais tempo para orar. Você não tem mais tempo para orar, jejuar. Você fica preso na internet. É isso que está te distraindo? Que você está morrendo espiritualmente? O que é que está te distraindo? É aquele namoro? Esse moço? É essa moça que te distrai? E Deus não consegue mais te usar? Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer te dar dons espirituais, mas não consegue, porque algo está te distraindo, irmãos. Abandone essa janela da distração, senão você vai dormir, e se você dorme, você cai, e se você cair, acabou, você morre. E janela é um lugar de muitos que estão dormindo espiritualmente. Quantos que estão dormindo espiritualmente na janela, não é verdade, irmãos? A Bíblia diz que Sansão dormiu no colo de Dalila. Será que essa distração não está te tirando da igreja? Você está perdendo o amor pelas coisas de Deus, pela palavra? Você era uma bênção nas mãos do Senhor, mas algo está te distraindo, tirando o teu foco, a sua atenção. Não deixe o diabo te colocar na janela, senão você vai cair e vai morrer, amém? Foca na presença de Deus e Deus vai te dar vitória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Outro perigo da janela: crente que está na janela perde a firmeza. Eutico perdeu o equilíbrio. Eutico perdeu a firmeza e dormiu. Tem pessoas, irmãos, que estão na janela, que eles perdem a firmeza. São crentes vagalumes. Uma hora acende, uma hora apaga. São aqueles crentes volúveis. São os cristãos que oscilam na fé. São cristãos cheios de altos e baixos. Uma hora estão firmes. Esse irmão vai ser uma bênção. Meu Deus, esse jovem, ele vai dar fruto na mocidade. Essa irmã vai ser bênção como obreira. A igreja coloca uma expectativa, uma esperança. De repente, decepção. De repente some da igreja. De repente começa a chegar atrasado nos cultos. Começa a aparecer uma vez por semana na igreja, irmão. Está faltando firmeza. Está faltando convicção. Se abala por qualquer lutinha. Parecia que ia embora, parecia que ia vencer. Parecia uma lutinha lá, já está desanimado. Já está mimimi, já está dodói. Alguém falou mal de mim. Eu vou sair da igreja. Meu amado irmão, sai dessa janela. Se firme na presença de Deus, aleluia. E Deus vai te dar vitória. Oh, glória a Deus. Não fique cocheando em dois pensamentos. Elias disse, não fique cocheando em dois pensamentos. Não fique em cima do muro. Sai da janela. Se firma na igreja. Se firme nesse grupo. Se firme nessa banda. Se firme como obreiro. Aleluia. Deixa de ficar oscilando na fé. Quantos que são motivo de zombaria? Olha lá. É só barulho. Olha lá, não se firma. Olha lá, é só barulho. Eu sabia, era fogo de palha. Está na janela. Tá, aleluia. Meu amado irmão, sai dessa janela. Se firme, irmão, porque Deus quer realizar uma obra grande na sua vida. Vocês estão aí, igreja? Aleluia. Não se firma, é só barulho. É crente janela. Crente que fica em cima do muro. Não tem firmeza. Precisamos ser firmes. Principalmente na hora da luta. Principalmente quando o diabo usa alguém para nos acusar. Aí você fica com esse mimimi. Que isso, irmão? Olha os crentes do passado. Que eram queimados vivos. Eram comidos por leões. E mesmo assim não negavam a fé. Não negavam o nome de Jesus. Eram crentes firmes. Hoje você está oscilando na fé. Pensando até em sair da igreja. E alguém diz, mas por quê? Coitado, está sendo ameaçado de morte por causa da fé. Não é verdade? Não, não. É mimimi, é dodói. É porque não recebeu uma oportunidade na igreja. É porque o pastor não falou o nome dele. É porque alguém falou uma coisinha, já ficou todo dodói. Meu amado irmão, desperta tu que dorme. Levanta dentre os mortos. E Deus quer te esclarecer. Oh, glória a Deus. Sai da janela. Sai dessa janela. E você vai se firmar na presença de Deus. O terceiro perigo da janela é que quem está na janela perde a visão. Isso é um perigo, irmãos, porque Eutico dormiu e por conta disso escureceu a visão. Quem está na janela está nas trevas. Você sabe que nos últimos tempos a Bíblia diz que muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Hoje nós vivemos uma época que cego está guiando o cego. São os divisores de igreja, são os fermentadores, são os críticos da obra de Deus. Há muitas pessoas sendo cegas pela crítica, amados irmãos, perdendo a visão. Muitas igrejas estão perdendo a visão de Deus, a visão da sã doutrina. O que é sã doutrina? É uma doutrina sadia. Sã significa sadia. Estão abandonando a sã doutrina. O Senhor aconselhou a igreja de Laodiceia: unja os teus olhos com colírio para que vejas. O que é que o Senhor estava dizendo para aquela igreja? Igreja, você está cega. E ela não percebia que ela estava cega. Ela se auto exaltava, rica sou, de nada tenho falta. Não sabes tu que és miserável, que não tens a graça de Deus, que estás cega. Igrejas cegas, irmãos, perderam a visão de Deus. O Senhor disse, lembra-te de onde caíste. Por quê? Porque fica na janela, fica em cima do muro. Fica em cima do muro, irmão. Eu não sei se eu fico aqui na doutrina, ou vou para a igreja da parede preta. Eu não sei se eu fico aqui numa igreja de doutrina, ou vou para a igreja da sunguinha. Meu amado irmão, sai de cima do muro e se firme na presença de Deus. Alô, vocês estão aí, meu amado irmão? Eu não sei se eu fico aqui na igreja, ou vou para a igreja da galera. Meu amado irmão, sai de cima do muro. Sai da janela. Abraça a palavra. Sai desses novos evangelhos, evangelho frio, mundano. Siga a santidade e a presença de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Oh glória. Não perca a visão da santidade. Alô, vocês estão aí, meus amados irmãos? Quarto perigo da janela. Quem está na janela perde a sensibilidade. Sensibilidade, isso é muito sério. Paulo perdeu a sensibilidade. Gente, preste atenção, irmão. Não era o missionário Alexandre que estava pregando nesse dia. Era um dos maiores apóstolos, gente. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, aquele homem que tocava com os lenços e os demônios saíam, os milagres aconteciam, um homem que chegou a ser arrebatado ao terceiro céu, um homem que escreveu a Bíblia, quase a metade da Bíblia, um homem que era poliglota, tinha uma revelação tremenda na palavra. Era esse homem que estava pregando. Mas mesmo assim, Eutico dormiu no sermão de um dos maiores apóstolos. Ou seja, perdeu a sensibilidade. A mensagem já não tocava mais em Eutico. A mensagem não toca mais. A palavra não toca mais. Pessoa vem num culto, ouve a mensagem, mas que a gente continua pecando, continua aprontando. Deus não fala mais, não toca mais, irmãos. Eu digo, não sentia mais nada. Cristãos que a mensagem não faz mais efeito. Como é que está a sua sensibilidade espiritual? Você ainda teme quando ouve a palavra? Você ainda fica preocupado quando ouve a mensagem? Há medo, há temor no seu coração? Se ainda há temor quando você ouve a palavra, então dê glória a Deus, porque o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Se a mensagem não mexer mais contigo, se você não sair daqui confrontado pela palavra, se você não sair aqui desafiado pela palavra, se você não sair aqui com temor de não querer mais ofender a Deus, de buscar santidade, se isso não mexe mais com você, é porque você está na janela morrendo espiritualmente. Você está dormindo na mensagem. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 11:20, põe lá, 1 Coríntios 11:20, olha o que diz aqui a palavra: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E o outro versículo diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. É o outro versículo. Por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Amém? Diga: por causa disso há muitos fracos, há muitos doentes e há muitos que dormem. Diga: por causa disso. Mais alto, diga: por causa disso. Do que, missionário? Por causa da janela. Por causa da janela você está dormindo. Por causa da janela você está morrendo espiritualmente. Você está doente. Então saia da janela dessa distração. Sai da janela da sensibilidade. Sai da janela da internet. Sai da... A palavra indus. A palavra indus significa janela. Então sai dessa janela que está te prendendo, está tirando você da oração. Amém? Você está viciado nesse Facebook. Você está viciado em alguma coisa que está tirando você da presença de Deus. sai dessa janela da fraqueza, do mimimi, e se torne forte, firme na presença de Deus. Outro perigo da janela é a janela da tentação. Quem está na janela está tentado, irmãos. Davi caiu porque ficou olhando pela janela e contemplava quem? Betseba. Caiu com uma mulher casada. Quantos que estão na janela da tentação, irmãos? Em que site você está visitando? E essa nudes aí que estão mandando para você, hein? Alô, vocês estão aí, meu irmão? Vocês estão aí? Que janela que está tentando derrubar você? Cuidado. A janela da tentação. Davi, um homem de Deus, hein? Rei Davi. Está em guerra, ficou passeando, olhando pela janela. E caiu. Diga para o seu irmão, sai da janela. O negócio é muito sério, hein? Outro perigo da janela, para nós encerrarmos, a janela do desprezo espiritual. Como assim, missionário? Eu quero ler um versículo para vocês, em 2 Samuel 6,14. Desprezo pelas coisas de Deus. Aqui diz assim, ó: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Versículo 16: e sucedeu que, entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A janela do desprezo pelas coisas de Deus. Eu já vi muito pastor nessa janela, zombando de língua estranha, zombando que os crentes estão sentindo a presença de Deus. Diz que é meninice, mas é melhor ser menino do que ser um crente frio, vazio e murmurador. Esse dia, um pastor disse: eu não vou na vigília da visão lá, é uma meninice, eu fico tudo pulando. É melhor ser menino, saltando e sentindo a presença de Deus, do que ser um teólogo sem vida, um teólogo vazio da unção do Espírito Santo. Aleluia, quem não despreza a presença de Deus aqui, levante as suas mãos, abra a sua boca, dá o glória a Deus aí, irmãos. Fariseus que ficam na janela desprezando os milagres, desprezando os dons do Espírito Santo. Teve um falando até mal da anestesia de Deus, das revelações, não respeita a unção. Se eu criticar o dom de milagre, jamais serei curado e jamais Deus vai me usar em milagres. Se eu criticar o dom da prosperidade, jamais serei próspero e jamais Deus vai me usar nessa área da prosperidade. Se eu começar a criticar a anestesia, jamais serei anestesiado e jamais Deus vai me usar nessa unção. Você só atrai aquilo que você respeita. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Então sai dessa janela e comece a crer no sobrenatural de Deus. Aleluia! E Deus vai te usar. Levante as mãos e quem se quer sentir a presença do Espírito Santo, decanta lá, baixaia. Quem quer ser usado por Deus, não abandone a unção, não abandone o poder pentecostal. Seja um crente menino, mas seja cheio do Espírito Santo. E calaba, xandaraba, levante as mãos e adore a Deus. Se você não tem vergonha de adorar a Deus, se você não tem vergonha de falar em línguas estranhas, se você não tem vergonha de ser pentecostal, então levante as mãos e adore a Deus. Aleluia. Sai dessa frieza espiritual, sai dessa janela da murmuração e comece a saltar como Davi saltou. Comece a adorar a Deus, igreja. Satanás, que Micael desprezou, murmurou da unção e ficou estéril. Não fique estéril, meu irmão, não fique seco, não fique morto espiritualmente. Levante as mãos e adore a Deus. Sai dessa janela do desprezo e comece a adorar a Deus. Eu digo, caiu e morreu, irmãos. Eu digo, caiu e morreu, porque desprezava a unção, desprezava a presença de Deus. E quantos que querem ser teólogos, cheios de conhecimento, arrogante, a cabeça cheia de conhecimento, mas o coração vazio da graça e da presença de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? E você fica comendo essa turma pela internet. Os caras cheios de conhecimento lá, falando um monte de besteira. E você seco. Abandonou a oração para ficar ouvindo esses pregadores pela internet. Abandonou a igreja, o seu ofício, os seus trabalhos, para ficar comendo dessas mensagens frias sem a presença de Deus. Não vem mais em vigília, não ora mais. Sai da janela, irmão. Alô, sai da janela, irmão. Aleluia. E Deus vai te livrar da queda. Aleluia. A Bíblia diz que eu digo... foi atraído pela janela. Lugar certo, atitudes erradas. O corpo na igreja, mas o coração lá fora. O que é que aconteceu? Caiu no sono profundo. E depois caiu do terceiro andar e morreu. Morreu. Ainda bem que o homem de Deus, Paulo, desceu. Porque o homem que é de Deus é humilde, ele desce, meu amado irmão. Aleluia. Tem uns pregadores aí que Deus começa a usar, meu amado irmão. Ficam arrogantes, né? Ah, eu sou mais usado até que o missionário. Eu sou irmão, independente da tua unção. Se você for humilde, Deus será contigo e vai te dar a bênção e a vitória. Amém? Não seja o crente mula, né? Já expliquei aqui sobre o crente mula. Vocês estão aí, meus irmãos? Maior apóstolo desceu, abraçou. Que tem hora que nós temos que abraçar, não fica murmurando também, fica criticando os crentes. Abraça, que ele vai ressuscitar e vai levantar de novo. Ele vai ser usado novamente. Amém? Tem momentos que é melhor abraçar do que criticar. Vocês estão aí, meus irmãos? Tem hora que tem que abraçar do que criticar. Amém? Esses dias chegou uma... eu tive que punir um pastor, irmãos. Tive que discipliná-lo. E não é fácil para nós disciplinar pastores, né? Ele caiu. E se vocês sabem que existem níveis de disciplina na Bíblia e na igreja. E às vezes as pessoas têm que pegar disciplina conforme o nível de influência que essa pessoa exerce, o seu posicionamento, o seu título. E conforme mais cargo, mais influência, maior será a disciplina. Vocês estão entendendo, irmãos? Por exemplo, eu disciplinei um jovem também, mas esse jovem que eu disciplinei não tem cargo algum. Então a disciplina é uma, né? É uma, ele não tinha função nenhuma na igreja. Agora, uma pessoa que tem função, que tem influência, a disciplina é outra. Por exemplo, quando se trata de um pastor que cai, ele não pecou só contra a pessoa, mas ele também pecou contra a igreja. Ele pecou contra a unção que ele recebeu da igreja. Ele pecou contra o seu chamado, a sua vocação. Então a coisa é mais séria. Então ele precisa confessar não só para aquela pessoa, para aquela moça, mas também para quem ele exercia a autoridade. Se ele dirige uma região, ele vai ter que pedir perdão para a região ou para a igreja. Deu para entender? Então, se ele é um pastor, ele não pecou só contra a esposa, contra os filhos, mas também contra a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o processo de restauração é pedir perdão para todos, não só particularmente para o líder, para o missionário. Dependendo da função, ele tem que pedir perdão para todos, inclusive para aqueles que ele exercia autoridade sobre eles. Esse é o processo de restauração. Deus restaura, com certeza. Deus perdoa, a igreja também perdoa, mas precisa passar por esse processo. Não existe adultério sem confissão pública para um pastor. Se ele cai em adultério, ele tem que confessar publicamente. Esse é o grande problema, que muitos caem em adultério e não confessam publicamente. E não querem confessar por causa do seu cargo, da sua posição. Às vezes a sua posição da remuneração financeira, eles preferem então sair da igreja ou abrir outra igreja, mesmo em pecado. Mas ele tem que entender que ele não feriu só aquela ovelha pela qual ele caiu, mas ele feriu, além da família, a igreja também ele feriu. A igreja que lhe confiou tamanha posição, tamanho legado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Quer dizer, um pastor caiu, ficou no banco, aí chegou uma irmãzinha que gostava muito do pastor, e isso é uma coisa natural, né? Todo pastor, as pessoas têm aquele apreço, e ela gostava muito dele, e ela chegou para mim e falou: por que vocês estão castigando esse pastor? Eu falei: o quê? Por que o senhor está castigando o pastor? Ele já não se arrependeu? Eu falei: sim, já se arrependeu. Ele não pediu perdão? Sim, ele pediu perdão. Mas por que então ele está em disciplina? Por que ele não pode já voltar a pregar igual, normalmente? Eu falei: não, peraí. Ele não voltou a ser pastor, não é por falta de arrependimento, não é por falta de perdão. Ela perguntou: é por que então? Porque ele comprometeu um testemunho. Ele falhou no seu testemunho de pastor. Porque para você ser um pastor, existem alguns critérios que a Bíblia chama. Por exemplo, tem que ser hospitaleiro, não pode ser dado a vinho, marido de uma só mulher. Então a Bíblia diz: para ser pastor tem que ser marido de uma só mulher, e ele pegou a outra. Ele comprometeu o testemunho, ele se arrependeu, só que o testemunho foi manchado. Então, para ser pastor de novo, o testemunho tem que ser reconstruído. Alô, vocês estão aí? Quanto tempo vai? A igreja que vai determinar, mas vai depender muito do próprio pastor. E não adianta ir para outra igreja em pecado, porque o pecado estará sempre diante de Deus. A pessoa tem que se restaurar no lugar onde a pessoa caiu, para que o povo venha a reconhecer se ele está apto ou não para pastorear novamente. Então ele tem que transmitir, ele tem que dar um testemunho e transmitir novamente confiança à igreja. Vocês estão entendendo não, irmão? Então a questão não é o arrependimento, é o testemunho que foi comprometido. Porque se não tiver disciplina, a pessoa volta a cair, mesmo que se arrependeu. Quantos que voltaram a cair porque a igreja quis ser tolerante? Ah, missionário, mas nós temos que ser tolerante, nós temos que ter amor. Mas o que liberta não é a tolerância, o que liberta é a verdade, irmãos. É por isso que eu gosto dessas igrejas da graça. Lá tudo é tranquilo. Lá perdão. Mas a graça que perdoa também é a graça que santifica. Se você vive numa igreja que só tem a graça para perdoar, mas essa graça não santifica, é uma falsa graça, é uma graça barata, porque a graça que perdoa, a graça que ama, é a graça que santifica, é a graça que traz a pessoa para a verdade. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então não proteja quem não quer se santificar. Não proteja quem não quer mudar de vida. A Bíblia diz que a força da disciplina é a quebra da comunhão. Se você ler na Bíblia, você pode perceber os versículos que falam sobre isso, né? Se afasta dos tais, afasta dele, não recebais em casa, nem tão pouco os saudeis, não ande com os tais. Por quê? Que Paulo sempre fala essas coisas? Porque a disciplina no Novo Testamento é a quebra da comunhão. O preço do pecado é a quebra da comunhão, irmãos. Mas por que, missionário? Porque quem não se santifica contamina. Quem não se santifica contamina. Pessoa precisa estar em disciplina para se santificar. Santificou, não vai contaminar. Não sei se vocês estão entendendo. Então, se você protege alguém que não quer se santificar, você compromete todo o rebanho de Cristo. Então nós temos que ter amor, claro. Nós temos que reconhecer que a pessoa se arrependeu, sim. Mas já voltar, já pregar, não, calma. Então não é amor, não. Nós temos que ter amor, mas tem que ter juízo também. Porque a disciplina nós vamos acompanhar se a pessoa se arrependeu de verdade. Vocês estão entendendo? Amém? Temos que ajudar, claro, mas tem que haver disciplina. Se nós não aceitar a disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos, irmãos. Amém? E Deus não quer bastardo no céu, Deus quer filho. E aquele que é filho, ele aceita a repreensão do Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ter amor, claro, vamos ser tolerantes, com certeza, mas dentro daquilo que a Bíblia nos ordena. Alô, vocês estão aí, meus irmãos? Amém? Então diga para o seu irmão, olha nos olhos dele e fale assim para ele, de todo o seu coração, sai da janela. Deus abençoe. Palmas para Jesus, bem forte. Vamos ficar de pé, irmãos. Dai glória a Deus. Poderá sorrir. Toma sofrendo assim. Participe da nossa programação Tropical Gospel. Anote os telefones 3266-1320, 3379-1633, WhatsApp 3266-1320. A rádio da família Tropical Gospel. 21 horas e vem aí a caminhada da fé. Sacrifícios que geram milagres. 35 quilômetros de caminhada com os pedidos até o Santo Altar no Monte da Oração. Deus está preparando algo grande para a sua vida. Aguarde. Saída da sede mundial das igrejas Visão Missionária, Rua Anne Frank, número 4209. 24 horas no ar. Rádio Tropical Gospel. Muito bem, queridos e amados ouvintes, nós estamos neste exato momento. A Rádio Tropical 1320. Se alguém perguntar por aí, diga que você está aqui. Rádio Tropical, AM 1320. YJ255, 1320 kHz. Rádio Tropical AM, Curitiba. Rádio de verdade, Tropical Gospel. Em conexão com a Rádio Nacional AM 790. YJ337, Rádio Nacional de Comunicação, AM790, operando com 10 mil watts de potência. Direção-geral, Márcio Araújo, sempre com você.